Só o bicho vai pegar de novo. Herói, fora do crime mais criminoso. Sou louco, fora da lei, vou do que diz. Respeito pelo compromisso que tenho na malandragem. A música da máfia, plá plá. R.A.P. prossegue na rima. Tendo que der, né Zé? Vou na racina, fé. Se não for, tem que ser, moleque, assim que é. Porque na rua da periferia o bicho pega. No Murica, Moscou, vacilou, já era. Tô na guerra, aqui o medo espera. Muito moleque bom quando tá embaixo da terra. Aqui é quebrado e sempre o medo é maior. Cada vez pior, as provas do posto. Tem na chique, entrega a vida, que é na vista. Tira o filho, eu sou pra matar. Como escapar, como escapar. Vacilou, gol, vacilou, tiro, vacilou, trade, vacilou, cruz, vacilou, guerra, vacilou, morte, vacilou, mó, vacilou, pedra, vacilou, desce uma cesta, vacilou, vai pra papunda, vacilou, CAJR, vacilou, é sepultura, bota uma fé que vou ser feliz, bota uma fé que vou conquistar, bota uma fé que na quebrada, bota uma fé que tudo vai mudar, bota uma fé que vou gritar ho, bota uma fé que vou gritar ho, bota uma fé que vou gritar ho, bota uma fé que vou gritar ho, política ho, política ho, quem é da favela? Então, vulgo Tid, rap é minha arma, o palco é meu ringue. Click, clack, é grosso calibre. Toda favela e maluco, faço parte da família, tribo da periferia. Quanto que eu conto na rima, sou mais um guerreiro do rap nacional. Irá a multidão. Do meu jeito programado pra rimar. Quem falou que eu tô na sala quando eu vejo, se calar. Vai as placas em dúvida, sacristão, diga ho. Chega mais com sangue bom. Tudo é paz e viagem no som. Tribo da periferia, tem o som. A rima é levada que não sai do som. Quem é da favela, diga ho. Quem é do subúrbio, diga ho. Quem é da favela?